Diga comigo, sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Um brado de guerra. Somos exército de Deus, chamados pra vencer e conquistar. Somos valentes, somos guerreiros, somos da fé e não vamos recuar. Ha! Ha! O chamado é radical, é divino, é tremendo. O respaldo vem de Deus, Ele mesmo está movendo. Sua unção é poderosa, sem limites, sem fronteiras. Debaixo dela, romperemos as barreiras. Ha! Ha! Buscando sem parar no sobrenatural. Sonhando sem parar no sobrenatural. Adentrando a dimensão do sobrenatural. Adestrando o coração no sobrenatural. Mergulhando na unção do sobrenatural. Conquistando e consolidando aqui no sobrenatural.